Você passe por cima de tudo, me deixando um tanto inseguro. Eu vejo nos teus olhos pretensão, tudo aquilo que não se faz ouvir. Então se prepare pro futuro, construa um lugar seguro, porque sempre alguma guerra que está por vir. Sempre há algum louco solto por aí. Quanto a você eu te espero, pode até não ser neste século, talvez nem neste hemisfério, talvez nem estejamos mais aqui. Quanto ao que eu sei que é certo, quando não errei, fiz o correto. Pois entre o errado e o correto, existe uma questão a se decidir. Eu vi você negar uma decisão, não enfrentar, não resistir. Entre o abstrato e o obscuro, entre a luz e escuro, antes do mal e da perfeição, permita sua mente se abrir. Observe os fatos que nos inundam, permita que as coisas possam se revelar, porque sempre alguma guerra que está por vir. Sempre há algum louco solto por aí. Quanto a você eu te espero, pode até não ser neste século, talvez nem neste hemisfério, talvez nem estejamos mais aqui. Quanto ao que eu sei que é certo, quando não errei, fiz o correto. Pois entre o errado e o correto, existe uma questão a se decidir. Quanto a você eu te espero, espero, espero.